Go, go. I can't feel no go, better. Go. Go, go, go, go, go, go, go, go. Retorno do Rei Jurandir. É, DJ Brasil, não adianta comparar. Vira safadinha, vai, vira safadinha, vai, vira safadinha, vai, vira safadinha.